Boa noite, está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que traz meia hora de música específica em flauta. Flutuar, deixe-se levar pelas emoções e pela realidade da música, esta música que é tão especial para todos nós. Começamos com três maravilhosas músicas e esperamos que aproveite ao máximo. Thank you. Esperamos que tenham aproveitado ao máximo estas três músicas no primeiro bloco de Flutuar. No segundo e último bloco, vamos ter mais música especial, mais música para mexer com as emoções de todos os apreciadores de flauta. Por isso, eu desejo que tenham todos uma boa semana. Fico por aqui prometendo voltar no próximo sábado. Fiquem bem e até a próxima semana. Thank you.